formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade, porque dele, por resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te a ti.